guia pra seguir na direção onde a luz reflete. Deus, luz da minha vida, elimina o mal de mim, vem me ilumina. Eu quero ser igual a ti e aprender a amá-lo mais. Faz meu coração bater igualzinho ao seu quando se fala de amor. Me ensina o que é o amor. Olha lá fora, o sol traz o seu calor, ilumina as obras de um Criador. Ele aquece a alma, te faz enxergar que não há solidão capaz de congelar o amor. O vento sopra, voa em qualquer direção, procura abrigo, encontrar um coração onde há um lugar pra Deus. Espírito Santo, pode vir morar em mim, mudar minha vida. Eu quero ser igual a ti e aprender a amá-lo mais. Vem e faz meu coração bater igualzinho ao seu quando se fala de amor. Me ensina o que é o amor. Corre sem parar, sua brisa soa e me faz lembrar quem soprou a vida. Nunca vai deixar de amar um filho seu. O sol e o vento vêm de deixar.